essa machuca. Melhor se me avisasse, porque levou meus sonhos. Talvez por minha covardia, por não dizer de nunca que te queria. Chorei te lembrando, gritei desabafando. Me resta a esperança de ter você de volta. Não penso em mais nada. Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor. O tempo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo. Vou me esquecer a dor. Talvez encontre a luz da minha vida pra não morrer de amor. Paz, eu busco tanto, porque deixei das mãos escapar. Eu deixo a porta aberta, com a esperança sempre de ver você voltar. Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor. O tempo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo. Amor.